Pela princesa Nil Mahal, do amor do príncipe Shah Jahan, pela princesa Nil Mahal, Taj Mahal, Taj Mahal. Em homenagem ao amor, construído em 1040 no ano Hégira, um presente do príncipe Shah Jahan para sua amada Nil Mahal.